Número Alfa, livre pouso no 7, o vento 120 graus, 129. Gente, como é que tá? Cruzou o controle. Sun 3155, posição 7, pushback acionamento. 3155, fica isso? Solidado, reposto para táxi. Solidado, vai reportar táxi. 3155. Visão 1011. A chegada vai ser a chegada amanhã. Foi para a mampa, chegada a mampa. O trajeto, da sua trajetória para a mampa, será feita uma adequação na sua aproximação. O azul 4032, no localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1186. 1186, 4032. Número Alfa no Solos 37, autorizado o backtrack, agilizando o reporte livre no 7. Presente posição, prossiga para a Bahia de Aratu, para a final da pista 17. Bahia de Aratu, final da 17, Bahia de 032, ajuste no 011, está baixado, checado. Baixado, travado, 4032. 4032, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 12 nós. Livre, pouso no 0, 4032. Salvador, boa tarde, eu vou no 396, passou a posição junto, 200. O 396, esse é o controle de Salvador, minha cordial. Fui para Duna, Duna ILS para pouso. Ajuste agora 10111 e desça para meia dúzia mil. Dentro em breve eu vou lhe autorizar a altitude inferior. Firmante, na torre de Duna, 1011, e desce para meia dúzia de mil. Vou Duna 396. É de novo, melhor. Boa tarde. É. É o Mike Corrêa, está acionado no pátio do lado, pronto para o táxi. Tio Mike Vitor, observando o Challenge 50 ingressando, após prossegue até o ponto de espera. Reporte para ingresso 97. Visual, toma a porta para trás do ponto de espera, o Mike Vitor. Salvador, boa, Web 729. Web 729, este é o controle, meu cordial. Ajuste 10111, desça para 8000 na bomba. 1.11.8000 na bomba, 31, Kilo Zulu, voe para a duna. 032, no Solos 40, libera a direita, chama o Solon 21, decimal 9, boa tarde. Direita, Solon 219, 4032. Gol 1396, passa 1 a 4 mil voando sobre o mar, desça para 2 mil. Para 2 mil, 1 milhão, viu? Gol 1396. Azul 4032, prossiga táxi Alfa, Kilo, táxi via pátio 3 para o gate 08. Alfa, Kilo, pátio 3, gate 8. Afirma. Papa Romeo, Serra, Mike Fox, controle. Kilo Zulu, controle. Serra, Mike Fox. Fazer uma ponte pro Serra Mike Fox, por gentileza. Padrão, Serra Mike Fox, tá te ouvindo aí, Céu, pode falar. Ele chamar o Centro Recife na frequência de 1260, caso negativo 13325. 017, já vai decolar. Pode ficar aqui na casa do Montec alguns minutos, né? Aí após tem que ter decolado ao Montec pousando a 35. Aí tem um tráfego já fachado aproximadamente 8 milhas prosseguindo para pouso 917. Então aguarde para após prosseguir com as manobras. Como que mais pode ingressar e fumar tranquilo? Tem aeronave prosseguindo para pouso aqui na 917. Aguarde eu mesmo liberar. Gente, deveria ter pintado mais que é convite decolar de mais tempo. E permanece no circuito de algum pé, aguarde o pouso também. Firmo, tá, se for alinhar e decolar sem manter na cabeceira, tá autorizado. Mike Acovito, o vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Autorizado a decolar, Mike Acovito. 1-5-7, contado. Ô, Saulo, boa tarde, o gol 1-649, Mike, para Ilhão. É nível para Ilhão? Ilhão 240, gol 649 para Copa. Aqui, okay, gol 649, autorizado nível 240 para Ilhão, via Golf 677, decola da pista 1-0 com curva direita, saída da El, Pazel, Leda, direto Ilhão. Controle 119, decimal 8 e o código transponder é o 5123. Ok, 240 para Ilhão, conforme a Golf 677, decola saída da El, Ilhão. É 5124, 198, gol 649. Ok, só confirmando a Dael Lida e após Ilhéus, na expressão de táxi. É positivo, Dael Lida e Ilhéus. É com o Mike Tango, passa a Bahia de Aratu, desça para 1500 BR. 1500 BR, Salvador, o Chanel 6327. 6327 para Ilhéus, Corigo. Afirmativo. Qual o nível solicitado? 240. Ok, Ilhéus 240, via Golf 677, decola pistão 0, curva direita na saída da El, após El, Leda e Ilhéus. Controle 119, decimal 8, e o código transponder é o 5141. Poderia confirmar, após da El, boa, qual posição? É, da El, após El, Leda. Leda e após direto Ilhéus. Como é que o Vitor decolou os 4-4? Manter a perna contra o vento da 1-0, aguardando autorização para cruzar o campo, ok? Tem um airbus para decolagem e tem um tráfego já ingressando final 1-7. É, poderia só confirmar o início da mensagem, chegou até com ruído. Como é que o Vitor mantém a perna contra o vento? Vai curvar à esquerda, mantém a perna contra o vento da 1-0, aguardando autorização para cruzar o eixo da 1-0-28. Decolar o repouso da TAN já está alinhado, cabeceira 1-0. É, então manter a perna contra o vento da 1-0, aguardando autorização para cruzamento do campo, mais recolhido pela esquerda. 155 livre de colagem 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-4 nós. Colagem livre da 3-1-0. Tango é com Mike Tango, chamou a torre. Tráfego posição de 11 horas, 8 milhas e meia rumo noroeste, decolou da ilha de Itaparica, está com o transponder 2000 e está subindo, curve à direita, proa 140 para evitar o tráfego. Navegar no máximo 8 milhas, capitão. Inicie curva à direita agora, o tráfego está sem contato com esse controle, subindo. É, como é que estamos, torre agora? 1186. 86, obrigado, boa tarde. Boa. 155 da Colos 46, controle 119.8, bom voo, boa tarde. 98, boa tarde. Fala, João, tá batendo o F com o Mike Santos, né? Final da 7 passagem lá. 3155, controle, está em contato radar. Curva direita, Leda. Direita, direto, Leda, TAN 3155. Lima aqui no Zulu, o tráfego sou eu, está superado, está na sua posição agora de 9 horas, afastado 5 milhas e meia, retorne para o Oduna, descendo para 5 mil, Lima aqui no Zulu. Oduna, 5 mil, positivo, para sua informação, o tráfego decolou de Vera Cruz, com o transponder acionado 2000, não sei que tráfego é esse, ele não estabeleceu contato rádio com esse controle. 7, vai reportar visual com tráfego Alfa 34 já na curta final do nosso 7. O Magia Covito aprovou para o cruzamento, vamos tomar a visual pela máxima final do nosso 7. O M5728 completamente visão de setor para prosseguir a descida. Desça para 2000 pés, o M729. 729 da Web para 2000. Controle Salvador, ao passarei do 2231, seguinte da Mari. 2231, via chegada a Mari, ajuste no 011 e desça para 2000. Para 2000, chegada a Mari, no 011, 31. Com 396, livre LS. Federal estabilizado com 396. Lima aqui no Zulu, desça para 3000. 3000, Lima aqui no Zulu. Autorizado base, chama na final da 17. Vento 130 graus, 13 nós. É correto, vai já girando base para 17. Chamada na final. Táxi, POB 089, 1224, saca. 12-2489, qual a alternativa? Alternativa é Aracaju e Salvador. Que é copiado, autorizado para seguir o táxi em alfa até o ponto de espera pistão 0, no ponto de espera torre no 8, decimal 612. De alfa, ponto de espera 10, torre 286, gol, membro. Prossegui para bata, guarde para prosseguir com o seu toque remetido aqui. Afirmação, mas é correto. Web 729, vetoração para sequenciamento. Direita 235, continue descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Direita 235, continua descendo até 2000, limitado pelo localizador, Web 5729. 1396, aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Estabilizando no momento. Muito obrigado, 26. Eu vou no 3 a 6. Boa. Quer cobrir o livre toque remetido? Vento 130 graus, 15 nós. Quer cobrir? Toque remetido. Tomará, quem está na remetida, mas quer cobrir. Gente. Torre, meio contato. 49, a linha decola, vento 130 graus, 15 nós. A linha aqui decola, fecha 10, vou fechar. 729, redução para 170 nós, vai navegar 4 milhas no máximo para girar à esquerda no sequenciamento número 2. Beleza, reduzindo. É o gol que está na nossa frente? É. Funcionamento no gate 01, 6327. P327, está autorizado o reporte para o táxi. Autorizado o reporte para o táxi, 6327. 729. Querido 2231, a partir de agora a velocidade é 250 nós, número 4 para pouso, é a primeira redução. Ciente, reduzido para 250, 2231. Maurício. Audição. Tudo pronto para medir. Como é que é com o Victor? Mantém a posição aguardando para iniciar a remetida. Será que é cabeceiro, mas é cabeceiro? Autorizado pouso, piste no zero, vento 120 graus com ONU 5 nós, 15 nós. Sente o gol, ONU 3, 96. 649, decolou 52, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 98, boa tarde, até a próxima. Aqui no Zulu, desça para 2000, livre LS. 2000, livre LS. Ô, Salvador, o Gomes, boa tarde. Eu não entendi. É o Golf, 1649, para ele, ó. 1649, aciona a identificação. Excelente. O 1649 está em contato radar, o seu código está errado, é final 23. É positivo, senhor, 523. Salvador, boa tarde. Esse é o EB5729, final baixando para o visual com o tráfego à frente. Tá, Lima, tá, Mike, prossiga. Acho que pecado caiu, não vai. Tá autorizado, não tem dois, não vai. Ok, gente, o Lima, tá, Mike, autorizado caiu, 500 pés, decola a pista. Decola da pista no 7, na proa do Correio do Axé, frequência do controle 119, decimal 8, código 0121. Sou de uma mamãe autorizada, Cairo, decola no 7, pela direita, na proa do Correio do Axé, na 0121, no controle 198, de uma mamãe. Velocidade livre LS, ainda é o número 3. Confirmando, reduziram para 210, 2239. Positivo. 210, 2000 pés, ILS autorizado, está seguindo o Charlie 402. Ciente, autorizado ILS, 2231. E aí, bom trabalho, é 327. Obrigado. Aqui, para acionamento, táxi de decolagem, estou indo no 8, aproximar o 62, ele manda para mais. Qual é a tática, se encontra? Está no parque 5268, mesmo. Está. Volta 396, livrou? 3 e nós, pouso autorizado, pista no 0. CNTNV pouso, web 5729. Tony, Salvador, boa tarde, o Lima Papamai, estacionamento 452 a bordo. E Lima, Papa Mike, livre acionar, chame táxi. Alfa Tango Tango, aguarde para iniciar o seu táxi. Ok, pode ter um controle, pode prosseguir o seu táxi, está autorizado já o ingresso via pátio principal, táxi Lima, Mike, é Porto na Quebec para o cruzamento. Autorizado o cruzamento, Lima. 710, esse é o controle, está voando com a Airbus? Confirma, equipamento Airbus? Positivo. Ok, vamos partir direto para a Duna, ajustar agora em 10, 11, descer para 2000, Duna e LS X-Ray para ponto. Caso deseje, poderá reduzir até 250 nós, o Pantanal 4710. Sim, Martinho, direto Duna, descendo 2011, vai reduzir para 250 nós ao 1807, pedindo ascensão. Ciente. A posição me deve e a TOS Upper November 857. Para começar do controle, 11.8, código transponder 5156. Ok, autorizado para el Salvador, nivel de voo 360, após decolaje de la pista 10, curva a la derecha, saída da él, upper, después va para Pide, upper November 857, controle 1198, transponder 5156. Tá correto, só com o voo da saída da El Leda, voa direto me deve após o November 857, nesta para acionamento táxi. Semana para finalmente táxi Gol 1-185, obrigado. Solo, boa, Web 5729, livrou. Webjet 5729, boa, prossiga táxi via Taxiway Alpha, Kilo, táxi via Pátio 3 para o Gate 62. Kilo, Pátio 3 para o 62, Web 5729, obrigado. Pouso da pista no zero, Lima, Kilo, Zulu. Aqui é o Vitor, decola o 57, mantenha o setor sul, aguardando para cruzar o Estão no zero. O Mike é o Vitor, vai manter o setor sul, aguardando para cruzar o Estão no zero. O Mike é o Vitor. Pode aliar para o lado de Itapuã, senhor? Afirmativo, Mike é o Vitor, reporte para o Itapuã para o ingresso. Pantera, Mike é o Vitor. Airbus, agora 19 milhas à frente. Olá. Olá, não tem ninguém chamando 396 aqui no 03. Confirme? É, o 396 está abrindo só aqui no 03, né? Estão apagados, estão aqui. A gente informa quem é isso, velho. 39, chame Recife 13325. 3325. O Mike Eco Delta, Manati direto, decola da pista no 7 com curva direita, no corredor Axé, frequência do controle 119.8 e o código transponder é o 0107. Então, boa tarde. Zona está estabilizando aí, aliás. Ciente, checa o trem, chame a torre, 1186. 1186, obrigado, boa tarde. Ok, é só o código que eu troco e o código transponder. Esse é o código transponder 0126. 0126. Afirmo, tracionamento táxi da colagem, torno no 8262. Agora é o passarinho 2231, boa tarde. Boa tarde, passarinho 2231, contando a aproximação, agora na pista livre, ajuste 10111. Papa Mike acionado, pode 5, pronto para o táxi. Cliente livre, pouso na 10221. Negativo, 2231 da passarinho, continua a aproximação, guardando pista livre. Ah, ok, aguardando o salido, 2231. O Lima Kilo Zulu, solo 59, direita, chama o solo 21, decimal 9, agilizando por gentileza, boa tarde. Boa tarde. 219, recopia o papapapá, papapá Mike. O Lima Papa Mike, tá livre táxi, você pode para ingresso 97. Você pode parar para ingresso 97, Mike. Aqui é com o Delta, livre acionar, chame táxi. Chinamento 327, o vento 120 graus 14 nós, livre decolagem 10. Cruzar a decolagem, Sinério 63, 63. Autorização, pronto para quatro. Pronto. Autorizado Petrolina, nível 340. Velópolis 120, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição choque. Controle 19, decimal 8, código transponder 5403. Só confirma o código transponder, senhor? 5403. 2231, 91, 20 graus, 14 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, 2231. Está no ponto de espera da Onda 7, olha uma papão aí. Lima Kilo Zulu, Lima Onda 0, com pátio 3. Lima Kilo Zulu, autorizado, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3. Kilo Pátio 3. Está final no zero. Ah, avisou com a passarela, mas quer ver. Livre cruzamento, a retaguarda do tráfego sem interferir. Cruzamento da final dando zero, reporte para girar base pela direita para o 17. Mike Acubito. A retaguarda do Passaredo reportará para girar base do 17, Mike Acubito. Caramba 327, decolo 01, no controle 198, bom voo, boa tarde. 198, bom trabalho, 327. Alinhada no 7, pronto, Lima Bom. Ciano 327, esse é o controle, meu cordial, está em contato, radar. Controle Salvador, voo 9755, centro da November, transferência. Voo 9755, Salvador, ajuste agora em 10, 11, desça para 8000, na bom? 8000, na bom, 9755. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6327. Oceano 6327, esse é o controle Salvador, está em contato radar, 1234-4321, como estou ouvindo? Luciano 327, esse é o controle, está em contato radar, 1234-4321, tá me ouvindo? Canal 4710, controle. 4710, prossiga. Está ouvindo o controle? Positivo, senhor. Ah, ok, muito grato. Controle Salvador, Xanero 6327. Luciano 6327, esse é o controle Salvador, está em contato radar, como está ouvindo? Alto e claro, e vocês? Tô ouvindo bem, respondi a todas as suas chamadas e você não me ouve. É, agora que nós ouvimos então, passando 6000, comissaria coral no presente. Pelo táxi via pátio 3, posição remota 1-3 do pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, após a posição 1-3 no pátio 1, 2-2-3. Valeu. Salve Salvador, boa tarde, o exército 2-0-0-9. Exército 2009, boa tarde, prossiga. O Exército 2009 está no pátio militar, vai fazer um giro de manutenção de aproximadamente 15 minutos, solicita o funcionamento. Ok, paciente no giro de manutenção, reporte para o corte.